Os verdadeiros fatos sobre os genes OCS dos equinodermos podem não ser feios, mas não obedecem ao padrão bonitinho que acabei de descrever. Algo mais ocorre e possui sua própria e muito surpreendente beleza. As larvas dos equinodermos são minúsculas, bilateralmente simétricas e nadam no plâncton. O adulto com simetria radial em 5 direções radicado no fundo do mar não se desenvolve como uma transformação da larva. Ele começa como uma miniatura do adulto dentro do corpo da larva, que cresce até por fim o resto da larva ser descartado. Genes OCS expressam-se na ordem linear correta, mas não ao longo de cada braço. Em vez disso, a ordem de expressão segue uma rota aproximadamente circular ao redor do adulto bebê. Se imaginarmos o eixo OCS como um verme, não há 5 vermes, um para cada braço. Existe um único verme enrolado em círculo dentro da larva. Na extremidade anterior do verme, brota o braço número 1, na posterior, o braço número 5. Portanto, poderíamos supor que mutações homeóticas em estrelas do mar produzissem braços a mais. E, de fato, há casos de estrelas do mar mutantes com 6 braços registradas no livro de Bateson. Existem também algumas espécies de estrela do mar que possuem um número muito maior de braços e essas, presumivelmente, evoluíram de ancestrais que foram mutantes homeóticos. Não foram encontrados genes de OCS em plantas nem em fungos e tampouco nos organismos unicelulares que chamávamos de protozoários. Mas agora deparamos com uma complicação terminológica e precisamos tratar dela antes de prosseguir. OCS foi um termo cunhado como a contração de homoebocs, mas genes de OCS não são sinônimos de genes homoebocs, eles são um subconjunto. Plantas e fungos têm genes homoebocs, mas não genes OCS. Devem possuir sistemas de genes controladores e gradientes químicos para poderem crescer na forma correta. Genes, MEDS-BOCS, determinam a embriologia das flores e podem produzir mutações homoéticas em flores do mesmo modo que os genes OCS fazem para os animais. Homeo provém da homeose de Bateson e BOCS refere-se a um BOCS de 180 letras codificadoras que todos os genes conhecidos como genes homoebocs possuem em alguma parte de sua série. O homoebocs propriamente dito é essa sequência diagnóstica de 180 letras codificadoras e um gene homoebocs é um gene que contém a sequência homoebocs em alguma parte de sua série. O nome OCS não é usado para todos os genes homoebocs, mas apenas para séries lineares de genes que determinam a posição ao longo do corpo de um animal e que se mostraram homólogas em quase todos os animais. A família OCS de genes homoebocs foi a primeira a ser descoberta, mas hoje conhecemos muitas famílias aparentadas. Existe, por exemplo, uma família de genes chamada para-OCS, definida claramente pela primeira vez em anfióxus, mas também é encontrada em todos os animais, exceto até agora nos quiteronóforos e nas esponjas. Parece que os genes para-OCS são primos dos genes OCS no aspecto de terem com eles uma correspondência e de estarem dispostos na mesma ordem. Esses genes certamente surgiram por duplicação a partir do mesmo conjunto de genes ancestrais dos genes OCS. Outros genes homoebocs têm parentesco mais próximo com os OCS e com os para-OCS, mas formam suas próprias famílias. A família PACS é encontrada em todos os animais. Um membro particularmente notável dessa família é o PAC6, que corresponde ao gene conhecido como EY da Drosófila. Já mencionei que o PAC6 é responsável por dizer às células que produzam óleos. Os mesmos genes produzem óleos em animais tão díspares quanto a Drosófila e o camundongo, embora os óleos produzidos sejam radicalmente diferentes nos dois animais. De modo semelhante aos genes OCS, o PAC6 não diz às células como produzir um óleo, diz-lhe apenas onde é o lugar de fazer um óleo. Um exemplo acentuadamente paralelo é a pequena família de genes denominada Tinman. Também eles estão presentes na Drosófila e no camundongo. Na Drosófila, os genes Tinman são responsáveis por dizer às células que façam um coração e eles normalmente se expressam apenas no lugar certo onde deve haver um coração de Drosófila. Como a essa altura já aprendemos a esperar, os genes Tinman também se dedicam a dizer às células de camundongo para produzirem um coração no lugar certo para um coração de camundongo. O conjunto completo de genes Homo ebox é numerosíssimo e se divide em famílias e subfamílias, exatamente como os próprios animais se dividem em famílias e subfamílias. É como o caso da hemoglobina que examinamos em O Conto da Lampreia. Nele aprendemos que a alfaglobina humana é prima mais próxima da alfaglobina do lagarto, por exemplo, do que da betaglobina humana, que, por sua vez, é prima mais próxima da betaglobina do lagarto. Analogamente, o gene timan humano é primo mais chegado do timan da mosca das frutas do que do PAC6 humano. É possível construir uma árvore genealógica bem numerosa de genes Homo ebox que exista lado a lado com a árvore genealógica dos animais que os possuem. Ambas as árvores são igualmente válidas. Ambas são verdadeiras árvores de descendência formadas por eventos de separação que ocorreram em momentos específicos da história geológica. No caso das árvores genealógicas de animais, os eventos de separação são as especiações. No caso das árvores genealógicas de genes Homo ebox ou de genes globina, os eventos de separação são as duplicações gênicas nos genomas. A árvore de genes Homo ebox de animais divide-se em duas grandes classes, a NTP e PRD. Não explicarei o significado dessas abreviações porque ambas são perversamente desnorteantes. A classe PRD inclui os genes PACs e várias outras subclasses. A classe ANTP contém os OCs e para-OCs e também várias outras subclasses. Além dessas duas grandes classes de genes Homo ebox de animais, há vários outros genes Homo ebox de parentescos mais distantes que são, enganosamente, chamados divergentes. Esses são encontrados não só em animais, mas também em plantas, fungos e protozoários. Só animais possuem verdadeiros genes OCs, que são sempre usados do mesmo jeito, para especificar informações sobre posição no corpo, seja ou não o corpo dividido nitidamente em segmentos distintos. Embora ainda não tenham sido encontrados genes OCs em ctenóforos e esponjas, isso não significa que não serão encontrados. Não seria de surpreender se descobríssemos que todos os animais os possuem. E isso seria um alento para meus colegas Jonathan Sleck, Peter Holland e Christopher Graham, todos de Oxford, que na época propuseram uma nova definição para a palavra animal. Até então, definiam-se os animais em oposição às plantas, um modo negativo extremamente insatisfatório. Sleck, Holland e Graham sugeriram um critério específico positivo que tem o efeito de unir todos os animais e excluir todos os não-animais, como plantas e protozoários. A história dos OCs mostra que os animais não são uma miscelânea variadíssima e desaparentada de filos, cada qual com seu plano corporal fundamental adquirido e mantido em solitário isolamento. Se esquecermos a morfologia e olharmos apenas os genes, ficará claro que todos os animais são variações menores de um tema bem específico. Como é fascinante ser zoólogo numa época destas!